Boa noite, gente. Boa noite. Tudo bom com vocês? Faz um tempão que eu não falo aqui, né? Não trago uma reflexão. E a reflexão de hoje, ela é de uma inspiração assim muito caseira. Porque nos últimos dias, eu tenho vivido uma situação muito conturbada, assim, de saúde familiar e de tantas tensões, né, e como essas coisas mobilizam a gente. E quando a gente vem pregar, a gente não deve falar de coisas que estão fora da gente, mas das coisas que perpassam da nossa subjetividade, da nossa intimidade. E assim a fala do pastor, fala das coisas que ele tem vivenciado, fala das coisas que Deus tem mostrado a ele naquele instante, e não seria diferente essa primeira oportunidade que eu estou falando com vocês aqui de trazer uma reflexão sobre esse momento, não sobre as situações que se passam, mas sobre o tema maior que envolve tudo isso. Eu queria nessa noite falar sobre a necessidade da gente cuidar da saúde. Estranho, né? Eu vim para a igreja. Tá certo que na Doxa tem um projeto de ambulatório médico, mas vim à noite esperando uma mensagem e o cara vem falar sobre saúde, né? É um posto de saúde aqui? É uma UPA? A UPA do hipódromo, né? A UPA de Campo Grande. Mas eu penso que é importante a gente falar sobre isso hoje, porque quando a gente fala sobre saúde, ou pouco falamos sobre isso dentro da igreja, eu vejo que há necessidade de a gente resgatar a dimensão espiritual da vida, a dimensão espiritual do corpo. E a gente fala muito sobre alimentar o nosso espírito, alimentar a nossa alma, estar em santidade, louvar a Deus, agradar a Deus. E onde é que fica o corpo da gente nessa história? A gente fala em consagrar os nossos dons e talentos a Deus, a gente fala em servir a Deus com integralidade e fazer o melhor para Deus. E onde é que fica a percepção do eu, a percepção de nós enquanto pessoas nessa relação? Parece que o que se relaciona com Deus é o nosso espírito, a nossa alma, e não o nosso corpo. Né? Parece que a gente tem uma visão muito partida da existência. Né? E aí, falando, eu queria nessa noite falar sobre saúde, e é um tema muito complexo, né? Porque quando a gente fala sobre saúde, a gente poderia passar a noite aqui abrindo um debate sobre o conceito de saúde, porque ele muda, ou ele mudou ao longo da história, dependendo das situações econômicas, dos valores de cada época, dos interesses até políticos. Não é? Não é à toa que numa gestão política a saúde de um Estado vai bem e outra gestão a saúde pode ir mal. Então existem valores que perpassam essa condição puramente humana, mas valores sociais e até religiosos. Vejam que, num determinado momento, dentro da concepção religiosa ou cristã religiosa da Igreja Católica, a masturbação era considerada como uma doença que podia matar uma pessoa, né, e a maneira de se tratar isso era se isolando e se... como é que a gente fala? Autoflagelando. Né? E isso era um conceito de saúde, né, advindo da perspectiva religiosa sobre a vida. Em um determinado tempo, no tempo da escravatura, no estado de Louisiana, nos Estados Unidos, era diagnosticado através dos médicos que o desejo de fugir do escravo era uma doença. E o remédio era muito simples: pau, meu irmão. Né? Então, a saúde, quando a gente fala sobre o conceito de saúde, a gente envolve valores políticos, o tempo que a gente está discutindo, as questões econômicas, interesses mais diversos. Mas eu queria resgatar esse conceito de saúde na concepção mais simples possível, livre de qualquer atmosfera aí, ou paradigma que a gente possa se espelhar, ou político, mas essa dimensão pessoal mesmo. Como é que você está se cuidando? Como é que você está cuidando de você mesmo? Isso é tão espiritual quanto a gente dizer que precisa orar amanhã. Isso é tão importante, tão sério, quanto a gente precisa dizer, preciso buscar mais a Deus. Porque Deus está se relacionando com você, com pessoas. E aí, para essa história ficar mais espiritual, se você está desconfiado, a Bíblia diz que nós somos templos do Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro de cada um de nós. E eu, essa pessoa que vos fala aqui, né, e olhando para vocês, a gente é a habitação do Espírito Santo. O que está habitando na gente é muito valioso. A morada que Deus escolheu para viver nessa nova perspectiva da relação com Deus, da graça, né, da perspectiva do perdão, do sacrifício de Jesus, não era usar profetas, reis, especificamente, mas a profecia de Joel, quando se cumpre, lá em Atos 2, o que acontece na descida do Espírito Santo, Pentecostes, diz que o Espírito Santo agora estava se cumprindo a profecia de Joel e habitando toda a carne, todas as pessoas, homens, mulheres, né, de qualquer nacionalidade. O Espírito Santo habita dentro de você. E o que é que nós estamos fazendo com essa habitação do Espírito Santo? Então, eu gostaria de basear a nossa reflexão nessa noite com essa linha lógica aí, de que a gente falar do cuidado conosco não é a gente ferir a mensagem do Evangelho com um puro humanismo, não é a gente psicologizar a mensagem do Evangelho, achando que, isso não tem nada a ver, porque está falando do bem-estar humano, como se o Evangelho não fosse uma perspectiva para a vida e para a saúde do ser humano por inteiro. Eu sou fascinado pelaquela passagem do endemoniado de Gadara, de um homem que o texto bíblico diz, você pode encontrar isso lá em Marcos 5, se eu não me engano, que o texto diz que o cara andava cidades se mutilando com calhos, telhas, né, se cortando, era uma força descomunal, ninguém prendia ele, era um verdadeiro zumbi, um monstro, todo mundo tinha medo daquele homem, e depois que Jesus encontra com ele e tira toda a legião dele, o resumo daquela passagem é que aquele homem é encontrado pelas pessoas e a Bíblia diz assim, em perfeito estado. Então, quando a gente se encontra com Deus, Deus restaura não somente as questões espirituais, mas Deus restaura também as nossas questões como homem, como pessoa. Porque o final da maioria das histórias em que Jesus esteve em contato e mudou a vida das pessoas, e pessoas que queriam seguir a Jesus, ele disse, você não vai comigo não, você vai voltar para casa. Volte para sua casa. Jesus recupera a dimensão da vida da pessoa, né? E diz para o cara lá de Gadara, não, você vai para casa, volte para os seus. Existia coisas para serem restauradas ali na vida daquela pessoa. Então, eu queria falar sobre saúde, gente. Saúde, trazendo algumas questões aqui. Quando a gente pensa em saúde, a gente pensa em doença também, né? E quando é que a gente adoece, né? Porque a doença, ela não acontece da noite para o dia. A gente vai adoecendo. E as coisas vão acontecendo e a gente não vai cuidando, E parece que a gente vai assimilando essa cultura brasileira, né, de tratar a saúde. No Brasil, do ponto de vista governamental, se trata a doença, mas não se trata a prevenção da doença. Faz uma campanha para acabar com a dengue, mas não se trata do saneamento básico, não se trata da questão da água. A água, gente, é um negócio tão primário que, cuidando da água, a gente vai resolver grande parte das maiores doenças que acontecem no Brasil. Se existisse água, saneamento básico, não existiria um monte de doenças que a gente vê aí. Diarreia. A gente poderia cantar aquela música de Titãs, né? O pulso ainda pulsa e vai falando ali um monte de doenças. E como é que a gente fica doente? A gente não fica doente da noite para o dia, a gente vai adoecendo, a realidade é essa. Né? Ou seja, a gente, quando fala em saúde, a gente pensa muito mais na terapêutica do que na profilaxia. A gente não cuida antes. E aí, mas rapaz, fiquei doente. E aí eu estou falando, quero que a gente comece agora a aprofundar essa história em todos os âmbitos, tá? Não só daquilo que tange a saúde física, mas aquilo que tange também a saúde emocional, a saúde psicológica, a saúde da relação com Deus, se a gente pode dizer assim. Eu estou partindo isso só para uma questão de compreensão pedagógica, mas eu entendo isso tudo dentro de um saco só, né? Então, como é que a gente vai adoecendo na nossa relação com Deus? É quando, ao longo da nossa caminhada com Deus, ou ao longo da nossa relação com Deus, a gente também não vai investindo em algumas coisas, e aí, quando a gente vê, a gente está numa situação que precisa tomar um soro, ficar hospitalizado, ficar, de repente, num centro de reabilitação intensa, né? Então, a doença, ela está andando quase que paralelamente à saúde, e é importante que se diga que, quando a gente fala de saúde, não é a ausência de doença, tá? Porque a gente pode estar doente, mas a gente pode estar com a saúde mais estável ou mais estabilizada do que pessoas que clinicamente não têm doença alguma. Pessoas que... Já ouviu aquela história assim, poxa, eu fui visitar fulano que estava com câncer e eu fui lá para edificar, eu saí mais edificado ainda. Fui lá para consolar e saí de lá mais consolado do que eu pretendia, porque a pessoa, na realidade, ela lida ou está lidando melhor com aquela situação do que eu estou lidando com algumas situações minhas que não se compara em nível de gravidade com aquela situação que a pessoa está passando. Então, como eu não sou Drauzio Varela, se a gente pudesse definir aqui, né, a doença, ela não é ausência, ou saúde não é ausência de doença, mas tem um aspecto subjetivo aí, como a gente lida com a situação da doença, que vai determinar muito da nossa saúde e da nossa possibilidade de cura para algumas situações, né? Já dizem os especialistas em dependência química que o primeiro passo para a cura de um dependente é quando ele reconhece que precisa da ajuda profissional. É o primeiro passo para a gente chegar a algumas soluções de cura na nossa vida, também parte por essa perspectiva subjetiva, né, de entender a limitação e procurar ajuda nesse sentido. Então, como eu tinha falado, a inspiração para esse momento de reflexão é muito caseira. Meu pai, há um mês e pouco, teve um AVC. A minha mãe, na mesma semana, quebrou o pé. E aí a gente foi acumulando algumas questões. Eu não vou falar porque vocês vão chorar. Mas essa situação começou a mexer comigo, gente. Por que a gente diz que é crente? Por que a gente diz que tem o Espírito Santo? E o Espírito Santo nos convence. E a gente não é convencido de algumas coisas. A gente não muda o comportamento em algumas coisas. O que é que leva uma pessoa a ficar 10 anos sem querer ir para o médico? Não ter acompanhamento médico, sabendo do seu quadro clínico? O que leva você, quando sabe que está doente, você bater o pé no chão e assim, não vou não? Porque seria tão bom se o Espírito Santo pudesse sensibilizar o coração da gente em tantas coisas, né? E, às vezes a gente chega até a afirmar assim, preciso não. Resolver comigo mesmo, comprar um remédio ali. E eu entendo, gente. Hoje, aos meus 36 anos de idade, que muito do agir de Deus na nossa vida também vai depender muito da perspectiva que nós estamos enxergando a vida. E aí a gente volta àqueles jargões, né, evangélicos. Deus não é violento, Deus não... Eu acredito mesmo que não, sabe? E a gente só volta a procurar Deus quando as coisas estão descendo a ladeira. E do ponto de vista de saúde física, também isso é possível. Deus é bom, Deus é maravilhoso, cuida da gente. Mas se você for turrão, meu irmão, não tem Espírito Santo que mova você. Deus é bom, Deus é maravilhoso, mas se você for cabeça dura, você vai levar muita porrada na sua cabeça ainda. E vai chegar um momento que você vai dizer assim, mas Deus, por que que aconteceu isso? E Deus vai continuar sendo bom. Mas só depois de algumas porradas muito duras, é que talvez você vai ter a possibilidade de perder um pouco a arrogância, assim, eu preciso me cuidar. Volto a dizer, isso é tão espiritual, gente, como orar amanhã ou jejuar daqui a 2 dias. A Bíblia diz que nós devemos amar ao próximo como o quê? Como a nós mesmos. Vamos pensar um pouco sobre isso aí. Não tem condição de eu amar outra pessoa se eu não me cuido, gente. Não tem condição de eu querer cuidar do outro, fazer bem ao outro, se eu não tenho uma preocupação também de cuidado comigo. Isso não é humanismo, não. Isso é lógica bíblica. Porque aquilo que eu tenho e aquilo que eu compreendo sobre a vida é aquilo que eu vou doar às outras pessoas. A lógica é muito fácil. Se eu não consigo, ou se eu não me cuido, se eu não gosto de mim, se eu não me trato bem, se eu não me respeito, eu não vou conseguir fazer o mesmo com as outras pessoas. Então, quando a gente para pensar e que a gente precisa também, nessa dimensão da relação com Deus, pensar nesse cuidado pessoal, consigo mesmo, individual, trata-se de uma questão urgente, porque eu desconfio que a nossa geração é uma geração que corre muito para o trabalho. É uma geração que está muito preocupada em ganhar grana. É uma geração que está muito preocupada em se estabelecer profissionalmente. E entrar dentro daquele conceito de que se deu bem na vida ou se formou alguém na vida. Isso é muito relativo, né? O que é ser alguém na vida? Na concepção capitalista que a gente vive é ter um emprego muito legal, um emprego que lhe confira um status bacana e que lhe remunere muito bem. E você tem a possibilidade de comprar um Soul ou um Sonata, um Veloster. É, o nível é lá em cima, né? Um Uno, você estaria mal espiritualmente. Mas seria uma benção. Então, eu desconfio que cada um de nós aqui cuida muito pouco da sua saúde, né? Devido à correria, devido às preocupações, devido aos anseios capitalistas que a gente tem, aos conceitos de valorização da vida que a gente vai adquirindo, e a gente vai vivendo nessa dimensão almística, não existe essa palavra, mas essa dimensão da alma, da relação com Deus, e a gente não tem a dimensão integral de que o corpo, a vida é espiritual, de que Deus não se relaciona com fantasma, somos ghosts, gospels, né? A gente é gente, a gente é de carne, né? É com um ser humano que Deus se relaciona. E como é que está essa dimensão na cabeça da gente de que o corpo também é espiritual para Deus? É tão espiritual que a Bíblia chega a dizer que eu, como homem, se eu me deito na cama com uma prostituta, eu estou me tornando uma só carne com aquela mulher, e isso está ferindo a Deus também. Como é que uma relação sexual, que na concepção do senso comum religioso é entendido como algo vulgar, como é que uma relação sexual tem uma concepção espiritual para Deus? É porque a vida é espiritual. A vida é espiritual. Então, para a gente aprofundar isso aqui e rapidamente terminar, eu queria trazer duas possibilidades aqui da gente pensar a saúde. É que nós precisamos pensar a nossa saúde na perspectiva do envelhecimento. Nós vamos envelhecer, isso é um fato. E eu espero que todos envelheçamos. A não ser que você parta antes disso. Mas, olhando aí numa linha teórica da vida, a gente vai envelhecer, né? Dizem os estudiosos aí das relações sociais que o Brasil, daqui a 20, 30 anos, será o país da América Latina que terá um dos maiores números ou índices de pessoas idosas. E se você for esperto, já que a gente pode fugir disso, quiser pensar o seu futuro profissional, vai pensando aí em ser cuidador de idoso, porque vai ser essa realidade. Ou seja, nós seremos os idosos daqui a 30 anos, gente. Aí eu vou fazer feito Pedro em palmas, ninguém vai bater. Ninguém vai bater palma para um negócio desse. O Pedro vai chegar primeiro, né? E aí, como é que a gente está se preparando para isso, que é fato que vai acontecer, gente? Porque a gente tem vivido, e aí eu falo a gente, igreja, e a gente não pode aqui pensar que nós não estamos sendo impactados por esses conceitos que fazem parte do nosso dia a dia, que nos envolve na novela, no trabalho, na perspectiva da mídia. Enfim, nós estamos sendo influenciados por essa realidade social, de que a juventude precisa ser eterna e de que a perspectiva de envelhecimento é algo que precisa ser retardado ao extremo, porque envelhecer significa o fracasso da vida. Olha a ideia errônea que a gente tem sobre envelhecimento, de que ficar velho é perder toda a perspectiva de sonho, é você parar com a sua vida, é você parar com o seu trabalho, você não vai ter mais desejo de viver, você não tem mais possibilidade de projetar nada. Ou seja, envelhecer é uma droga, é o fim. E aí essa perspectiva de prolongar a juventude hoje é algo que está muito forte, né? Os aparelhos aí que passam de ginástica, né? Cada aparelho fantástico, mirabolante, que promete a você em 15 dias uma redução de 7 quilos, medidas, né? Elas saem na primeira semana. Você precisa comprar um creme assim, fazer uma dieta assim, ou seja, a perspectiva do envelhecimento, ela é a cada instante colocada muito para frente, muito para frente, né? É fato também que o brasileiro, ele está vivendo mais. A perspectiva de vida do brasileiro há 20 anos atrás era 60 anos, 65 no máximo. Hoje a perspectiva de vida do brasileiro é 70, 75, né? E se você se cuidar, você chega bem mesmo, não sei a quanto, mas chega, né? Então, mas a gente precisa, de maneira muito objetiva, e aqui preste atenção no que eu estou falando, nós e você precisamos nos preparar para envelhecer. É verdade. Porque se você não se preparar hoje, você vai correr o sério risco de chegar à sua velhice com um coração cheio de amargura, um coração repleto de ingratidão, com um coração cheio de reclamações e murmurações, porque Deus lhe manteve vivo até aquele momento. Existe um teórico na psicologia chamado Erik Erikson, e ele diz que nós precisamos viver bem em cada fase da nossa existência. E a transição de uma fase para outra, ela precisa ser muito bem definida na nossa cabeça, porque senão a gente tem a possibilidade de mudar de fase com a psique da outra fase, né? Ele até aconselha as mulheres não se casarem com 21 anos, nem 22 anos, porque elas se tornam mais influenciáveis pelos homens aí nessa idade. Mulher, para ele, precisa casar com mais maturidade, porque senão se despersonaliza, né? Mas isso é um adendo. E aí... e aí ele diz que nós precisamos viver cada fase da nossa existência é muito bem vivida. E o fato de a gente não viver isso muito bem vivido é o que acontece em algumas aberrações da nossa sociedade, tá? Sem nenhum preconceito. E para não ficar uma ideia preconceituosa, vou dar o exemplo de um lado e o exemplo do outro. É você encontrar, e aí, caricatamente, né, se a gente puder assim, uma pessoa, um senhor de 80 anos, 85 anos, com aspecto físico de 85 anos, e aí usando uma baby look, né? Você vai olhar aquela cena e vai dizer, que coisa estranha, no mínimo você vai dizer isso, né? Ou seja, é um exemplo clássico de que de repente o cara passou por uma fase, mas ele não está se adequando àquela fase ou resistindo àquela fase. Da mesma forma, você olhar uma pessoa jovem, desse tempo, usando uma roupa de velho, né? Você vai achar aquilo estranho. Uma menina hoje de 17 anos usando anágua, não é não? Não sei nem quem sabe o que é isso aqui, mas eu sei porque minha mãe usou. E eu perguntava para minha mãe já naquela época assim, mãe, o que é isso? Minha mãe dizia, é uma anágua. Aí, como era uma saia, por dentro da saia, né? Aí eu já dizia, mas para quê? É uma saia dentro da saia? Ela falou, não, menina, isso é uma anágua. Eu não entendia por que a anágua estava por debaixo da saia. E eu acho que de tanto eu perguntar, ela deixou de usar. E aquela anágua passou, como era um tecido muito fino, né? Às vezes de seda, sei lá, cetim. Passou a limpar os móveis mais sensíveis da nossa casa. Televisão. Aí eu lembrava que minha mãe ficava constrangida, que caía água assim na sala. Assim, vou pegar aquela... Não, pega isso não, pega. Tinha visita na casa. Não queria que a água estivesse limpando ali a água, né? Então, gente, nós precisamos nos preparar para o envelhecimento. Como é que você tem se preparado para isso? Ou você acha que não vai chegar a isso? Ou você não quer chegar nesse tempo? Vai chegar, é fato. E a gente precisa se cuidar. Como é que você tem cuidado da sua saúde hoje? Porque isso vai reverberar, né? Hoje não, é lá na frente. Como é que está a sua pressão arterial? Você é diabético, está comendo doce? Você está pecando com o seu próprio corpo? Você precisa controlar suas taxas, você dá a mínima para isso? Você está pecando contra o seu próprio corpo. Cuidar-se bem hoje é uma prerrogativa para a gente ter uma longevidade boa. Porque a lógica é que a gente quer viver, não é verdade? A gente quer viver. A vida é boa. Mas, ó, a vida só vai ser legal se você chegar lá na frente legal também. Você chegar lá na frente, meu amigo, com problema no escapamento, no carburador, na bateria, vai ser uma desgraça, né? É importante a gente pensar na longevidade, mas uma longevidade com qualidade, certo? A Bíblia diz que Deus cuida de nós na infância, durante toda a vida, Isaías 65. Até a nossa velhice, Deus estará cuidando de nós. Mas Deus cuida naquilo que Ele vai cuidar, Ele não vai fazer aquilo que você pode fazer. E aquela história que a gente diz para as pessoas que às vezes estão acomodadas na vida, né, serve também nessa perspectiva do envelhecimento. Que a gente diz assim, né? Ah, Deus não pode fazer aquilo que você pode fazer. Então, se você está desempregado, vá buscar trabalho. Da mesma forma com a saúde, gente. Deus não vai poder aquilo que você pode fazer por você amanhã, aquilo que você tem que fazer hoje. Senhor, me dá um novo coração, né? Não tem como se está tudo entupido lá, né? Porque Deus não vai poder fazer isso, porque a gente tem que também, nessa dimensão da liberdade cristã, viver a nossa liberdade com responsabilidade. E as responsabilidades precisam estar muito bem pontuadas. Porque, às vezes, como crente, a gente vai responsabilizando Deus por coisas que acontecem na nossa vida que Deus não tem absoluta responsabilidade disso. E aí, conheço uma série de pessoas que estão revoltadas com Deus hoje, mas é culpa de Deus? Não, culpa delas mesmas. Culpa delas mesmas. Tem toda uma perspectiva psicológica, eu sei, de que o proibido dá mais vontade. Mas, gente, nós precisamos resgatar essa perspectiva espiritual da vida, porque se o Espírito Santo está em nós, é capaz de convencer a gente do pecado e do juízo, eu acredito que o Espírito Santo é capaz de dar a mim e você condição da gente compreender a vida com mais inteireza, com mais amor, com mais cuidado. E essa dimensão do cuidado é que eu queria que a gente pudesse sair daqui nessa noite pensando sobre ela, sabe? De que se a gente não trabalhar ou não permitir esse trabalho pessoal, psicológico hoje, de que a gente precisa se cuidar, lá na frente vai ficar muito difícil para pastor, padre, seja qual for o líder espiritual, lhe convencer você de alguma coisa. Porque a dimensão psicológica, ela não abre mão da dimensão espiritual e vice-versa. Muitas situações espirituais reverberam na nossa condição psicológica, mas muitas questões psicológicas reverberam também na nossa condição espiritual. De forma que, se a gente começa a entender a vida como com integralidade, a gente precisa resgatar que nós estamos vivendo hoje aqui, que a nossa vida não será eterna aqui, mas enquanto a gente viver aqui, a gente precisa também viver para a glória de Deus, cuidando da gente. E aqui eu quero falar para você, que de repente veio aqui com outra expectativa, mas a minha oração para você é que, ou aquilo que Deus, talvez seja muito ousado isso, né? Aquilo que Deus está falando para você hoje é: se cuide, se cuide. Às vezes a gente se cuida porque a gente é arrogante. Às vezes a gente não se cuida porque a gente é orgulhoso. Às vezes a gente não se cuida porque a gente acha que é o bom. Às vezes a gente não se cuida porque a gente acha que sabe de tudo. E aí a gente termina adoecendo. A propósito, quando a gente pensa assim, a gente já está doente. A gente já está doente há muito tempo. E a gente precisa se cuidar. Eu queria encerrar lendo um texto lá de Provérbios 3. Provérbios 3. Versos de 1 a 8. Provérbios 3, versos de 1 a 8. Todo mundo achou? Provérbios 3, versos de 1 a 8. Diz assim: filho meu, não te esqueças dos meus ensinamentos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Atas ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Leão comigo juntos. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Saúde tem a ver com Deus também. Saúde tem a ver com espiritualidade. Saúde tem a ver com relacionamento com Deus. Eu espero que de alguma forma Deus possa ter falado ao seu coração, pois ao meu coração já tem falado um tempinho. Eu estava doido para poder compartilhar isso com vocês, diante de tudo que eu tenho vivenciado e experimentado na minha vida particular, enquanto família, das reflexões que Deus tem me possibilitado dentro desse tema. Que Deus abençoe cada um de vocês.